Señor, fue puro amor, fue puro amor. Dios y sangre de amor y gracia. Aquella fría dolorosa se entregó. Terra, e toda língua as suas mãos aos céus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus espalhado na terra. E o Rio de Janeiro diga amém.